bicho solto, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, pronto pro jogo, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, pronto pro jogo, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, pronto pro jogo, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, pronto pro jogo, na quebrada tem uns loucos, sem desdobro, quer ouro, pra coroa dá conforto, de tudo um pouco, nesse mundo louco, afoito, no jogo da vida ou morte, faz os corre, dando certo como pode, sem stop, da sua nossa é tudo igual, trabalho atual, trabalho é real, trabalho é universal, o sol raia, pronto pra batalha, o jogo é de quem trabalha, o louco quebrar muralha, foi tu vai, prossegue, se ergue, não cai, mas um dia vem, vem, vai, vai, vai, vai, quem tá nas ruas quer a vitória vencer, a toda hora corre pra se manter, crescer a vida toda, canso de perder, passar a perrer, ver a família sofrer, o jogo vai se ver, tempo curto, olhos fundo, mundo gira, muda tudo a hora, agora pisa fundo, vamos embora, faz seu rumo, faz seu mundo, faz o seu futuro, quem vem das ruas, não se ilude, vai com tudo, bicho solto no mundo, no jogo afoito a qualquer segundo, olhos fundo, conteúdo bruto, assunto na língua, submundo giga, girativa, rap, trap, cash, firma norte, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, pronto pro jogo, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, pronto pro jogo, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, pronto pro jogo, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, bicho solto, prepara as armas, enche o pente, a mente, ideias são frequentes, reagente, pensamento pra frente, ciente, cê é Natal, fiote, ligado nos golpes, tá que pare, o jogo sujeito, não envolve rei, aqui é quente, pensamentos fluentes, vem, vem, afoito, doido, louco, bicho solto, pronto, jogada absurda é ponto, vacilou, é gol e pronto, jogada de mestre, põe em xeque, não se cresce, nas ruas, em casa ou no rap, respeite a lei, a chave abre portas, foca, trampa, cumpre meta, é rocha, na tora, na tora, recordes no rec, chimbal, cleca, regaça, os meninos não é moleque, separa as cartas boas das que não servem, quero ouvir os backs, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, hoje tá osso, quem se garante, quem, quem, arrisca o pescoço, concorrência, pensamento pouco, ouço um som bom, um som louco, me identifica, aumenta e fico, tá ligado, né, fio, Natal mal faz frio, mas quando faz, vai, sai, rola, vai. Maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, pronto pro jogo, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, pronto pro jogo, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto, pronto pro jogo, maluco é afoito, doido, louco, bicho solto.